quero ver vocês fazerem o que eu vou fazer. Batendo palmas, a dança do bambolê. Eu quero ver vocês fazerem.